Só mais um dia comum, despertador gritou, anunciando que a rotina chegou. Recomeça o ciclo sempre, tudo outra vez, sem notar a beleza do dia e de quem o fez. Em pé no buzo é só mais um deprê, com a cara fechada sendo o que não quer ser. As horas passam com o peso de um ano, e um ano pesa mais do que todos seus planos. Quando dorme sonha estar acordado, quando acorda deseja continuar deitado. Cumpre a pena sem saber até quando cumprir. A prisão é sem muros, mas é impossível fugir. Segue carregando mágoas, ressentimentos. Já faz anos, o que era coisa só de momento. Não viveu e nem viu o tempo passar. Era só um cochilo, mas esqueceu de acordar. Os dias voam, outros dias vêm. Nada muda no mundo, se eu não mudo também. Os dias vão, outros dias vêm. A rotina não vai me fazer de refém. Existe alguém que me quer tão bem, movendo tudo pra que eu vá além. Existe alguém que me quer tão bem, movendo o mundo pra que eu vá além. Só mais um dia comum, despertador gritou. Já quis ser diferente, mas com o tempo cansou. Até tentou mudar, buscando melhorar, mas as mudanças eram grandes, foi melhor parar. Não entendia o porquê da vida ser assim. Temia que nada mudasse até chegar o fim. Achava que o problema fosse falta de dinheiro. Se fosse milionário, mudava o mundo inteiro. Não percebia os detalhes, não via a simplicidade. Coisas pequenas que mudam a vida de verdade. Então sorria, você está sendo filmado. Viu a placa na rua e achou engraçado. Que até os sorrisos são falsos nesse mundo frio. Quantas vezes Deus filmou e a gente nem sorriu. Várias reflexões motivando a mudança. Decidiu mudar o mundo por onde ele anda. Os dias vão, outros dias vêm. Nada muda no mundo se eu não mudo também. Os dias vão, outros dias vêm. A rotina não vai me fazer de refém. Existe alguém que me quer tão bem, movendo tudo pra que eu vá além. Existe alguém que me quer tão bem, movendo o mundo pra que eu vá além. Mais um dia comum, só que algo mudou. Despertou sozinho, sem o despertador. Se sentia diferente da última vez. Saiu de si, olhou pro céu e agradeceu quem fez. Não quis pegar o buzo, resolveu ir a pé. Viu crianças correndo e se encheu de fé. Deu bom dia às pessoas e se surpreendeu com a quantidade de sorrisos que recebeu. Bem mais tranquilo, parecia que estava sonhando. Quando vivemos, o tempo para e nós voamos. Sentiu de fato o que era ser totalmente livre. Voou por cima das cercas que davam seu limite. Chegou em casa tarde e nem ligou a TV. Jantou com a família à mesa, lindo de se ver. Viveu tanto num dia e ainda queria mais. Não precisou ir tão longe pra encontrar sua paz. Os dias vão, outros dias vêm. Nada muda no mundo se eu não mudo também. Os dias vão, outros dias vêm. A rotina não vai me fazer de refém. Existe alguém que me quer tão bem, movendo tudo pra que eu vá além. Existe alguém que me quer tão bem, movendo o mundo pra que eu vá além.